gente vem lembrando essa fase gostosa. Vem com a gente assim, ó. Era tão estranho te olhar dentro dos olhos e ver pra minha frente tudo que eu sempre quis. Eu era diferente dos outros caras de 20 anos. Você era uma chance pra eu ser feliz. Eu era simplesmente mais um cara apaixonado. No seu coração não via ser ninguém. Mas é exatamente quanto a gente está cansado. E o coração distrai. Todo mundo aqui, ó. A mãozinha pra cima. Balançando com a gente. Agora sim, faz. Não tô querendo te julgar. Somos muito diferentes. E por mais que a gente tente, a cabeça dá um nó. E vai ficar pior se a gente não. Vai! Mas é melhor eu ir pra não me arrepender. Eu reconheço os seus motivos. Pra você, caso de traição não tem. Eu sei. Hoje só Deus. Não serei o mesmo sem o teu amor. Sem vontade pra me arrepender. Sabemos bem quem vai sofrer. Sabemos bem. E hoje só Deus. só ele sabe. Não serei o mesmo sem o teu.